Essa vai pro cachaceiro Nando e Tele, o designer dos artistas. Chama, bebê! Você machuca demais esse meu coração. Depois vem chegando sorrindo, pedindo perdão. Eu não consigo entender essa louca paixão. Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos. Queria poder dizer não e não te procurar. Cumpri toda vez que eu te digo que vou te deixar. Você sempre arranja um jeitinho, me ganha, me faz um carinho. Faz gostoso demais. Tira a roupa, fica louca. Você nos meus braços, do jeito que Deus concebeu, você e eu. Tira a roupa, fica louca. Eu sempre perdoo você, eu te amo demais. É de Puno Sax, Brunil solto só pros cachaceiros. Você machuca demais esse meu coração. Depois vem chegando sorrindo, pedindo perdão. Eu não consigo entender essa longa paixão. Eu não sou dono de mim, estou nas tuas mãos. Queria poder dizer não e não te procurar. Cumpri toda vez que eu te digo que vou te deixar. Você sempre arranja um jeitinho, me ganha, me faz um carinho. Faz gostoso e demais. Tira a roupa, fica louca. Você nos meus braços, do jeito que Deus concebeu, você e eu. Tira a roupa, fica louca. Eu sempre perdoo você. Tira a roupa, fica louca. Você nos meus braços, do jeito que Deus concebeu, você e eu. Tira a roupa, fica louca. Eu sempre perdoo você. Eu te amo demais.